adventure begins. They were always beside you, your nerdy best friends, and the DM took... E aí, chegamos no episódio 4, Aqueles que se afastaram. Oh. Nesse caso, começando a segunda trinca, né? É, esse aqui já é o episódio que começa... Ou seja, a gente esperou uma porra de uma semana inteira com a Vex morta, né? Não é? É. Aí vemos a cena do passado do Vex e da Vex e como eles conheceram o Trinket, né? Que eles têm, que no caso eles criam o Trinket desde bebezinho. Ó, oh, que coisa boa. É, neném. Aí o Cash e a Zara encontram o Vox Machina e testemunham a morte da Vex. Eles realizam o ritual de ressurreição e, apesar de ser RPG, rituais de ressurreição não são fáceis de fazer, tá? Não é um negócio tipo Esferas do Dragão pediu pro Shenlong e salvou todo mundo, tá? É foda, não é fácil, não é todo mundo que consegue, tá bom? Nesse meio tempo, o ritual acaba dando errado, porque a Rainha dos Corvos aparece numa visão pro Vex. Aí o Vex faz um acordo com a Rainha dos Corvos, se torna o campeão dela e ficou assim com a capa do Marcha Morte. Quer dizer, o primeiro vestígio é do nosso Vex Salidan. Que ficou com um outfit bonito pra porra, viu? Que aquela... Pra porra, né? Aquela capa de pena ali e aqueles detalhes na roupa dele, na armadura dele, ficou filé do Brasil. O que acontece com a Rainha dos Corvos, querido ouvinte, é que ela é a divindade da morte no mundo, né, no lore do Vox Machina. Então a capa do Marcha Morte é literalmente uma capa de pena de corvo, né? Então é um bichão preto, sinistro, foda pra caralho. Não podia ficar melhor do que com o Vex Salidan, porque afinal de contas o bicho já é emo desde o começo da brincadeira, né? Mano, eu tô mentindo, Teta? Nada, mas nunca, né? Então, o Vex se dá conta de ter se tornado campeão ao ter uma visão da calamidade dos deuses e do companheiro da Esfinge, Oziza. É... O Cash e a Zara tentam roubar o vestígio, mas já era neném, que agora tá preso nele. Inclusive, não sai mais. Eu não sei nem como é que o Vex consegue tomar banho com aquela porra daquele vestígio. Mas nunca mostra, então foda-se. É, mostra ele... Depois mostra ele tomando banho, mas isso é muito depois. Aí a Zara convoca um monstro que ataca Vox Machina. E o monstro sai petrificando todo mundo. Que é a porra de um olhão, né? Daquele tipo Beholder. Né, que sai petrificando todo mundo. Bichão é feio que nem a gota. Eu não lembro desse bicho, não. Mas é na saída do templo, não? Dentro do templo ainda, que eles enfrentam um bolhão, uma bolona cheia de óleo. Ah, sim! É porque é usado pra gente ver a capa do Marcha Morte em ação, né? Isso, exatamente. Aí o Vex entra em contato com o Purvan, que era o antigo campeão da Rainha dos Mortos, e aprende a usar a capa do Marcha Morte. Com seus novos poderes, o Vex fica super veloz e derrota o monstro. Quando você fala super veloz, cara, é tipo o Mercúrio no filme dos X-Men, tá? É aquele nível de velocidade, tá? O Mercúrio dos X-Men primeira classe. Não, menos, não é igual o Flash que bota bebês em micro-ondas, não. Não, bebê não. Porra, bebê em micro-ondas é a dose, mas tá bom. Aí com a ajuda do Cash, ele recupera todo mundo foge da tumba e o Percy pede desculpas ao Vex e apanha, né? Porque afinal de contas ele ficou desesperado, que ele foi ele o, entre aspas, culpado da morte dela, então tinha mais que tomar uma bufetada no meio da cara pra aprender a deixar de ser bicho. Eu achei bem feito. Não foi? Zara dá a Vex um amuleto que pode guardar uma criatura, e ela usa no Trinket, porque afinal de contas, tô andando pra lá e pra cá com essa porra desse urso, ele nunca consegue entrar na porra das cidades que ninguém deixa, então deixa eu guardar ele no amuleto, que é mais fácil, né? Esse amuleto é bom pra caramba, viu? Né? Overpower pra caralho também, né? Mas tudo bem. Vex tem uma visão em que se vê preso na Rainha dos Corvos e contra isso a Vex. Nesse meio tempo vemos a Doutora Ripley vendo tudo isso